e manda localização, que eu chego ligeiro. Avisa aí. Hoje eu vim pra dar trabalho, tô distribuindo beijo. Avisa aí que o vaqueiro tá solteiro. Vai, mais um! Madrugadinha recebi uma ligação. Eram os parceiros já no modo construção. As mequerinhas estão dizendo que hoje tem. Tô vendo, vem, tô vendo, vem, tô vendo, vem. E manda localização, que eu chego ligeiro. Avisa aí que o vaqueiro tá solteiro. Já vim pra dar trabalho, tô distribuindo beijo. Avisa aí que o vaqueiro tá solteiro. E manda localização, que eu chego ligeiro. Avisa aí que o vaqueiro tá solteiro. Hoje eu vim pra dar trabalho, tô distribuindo beijo. Avisa aí que o vaqueiro tá solteiro. Tá solteiro, tá solteiro. Avisa aí que o vaqueiro tá solteiro. E tá solteiro, tá solteiro. Avisa aí que o vaqueiro tá solteiro. Madrugadinha recebi uma ligação. Eram os parceiros já no modo postão. As mequerinhas estão dizendo que hoje tem. Tô vendo, vem, tô vendo, vem, tô vendo, vem. E manda localização, que eu chego ligeiro. Avisa o quê? Avisa aí, que o vaqueiro tá solteiro. Hoje eu vim pra dar trabalho, tô distribuindo beijo. Avisa aí, que o vaqueiro tá solteiro. Manda localização, que eu chego ligeiro. Avisa aí, que o vaqueiro tá solteiro. Hoje eu vim pra dar trabalho, tô distribuindo beijo. Avisa aí, que o vaqueiro tá solteiro. E tá solteiro, tá solteiro. Avisa aí, que o vaqueiro tá solteiro. E tá solteiro, tá solteiro. Avisa aí, que o vaqueiro tá solteiro.